4, no 5 correto, é pátula pronto. Zero 42, cheque o trem livre, pouso 120 graus, 129. Baixo travado, autorizado o pouso 90, 042. Não, 3190, boa tarde, Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, 3190. 0143, controle autorizado via BOF, ajuste 1010. Via BOF, 1010, 6143. Zulu, controle. Autorizado. Visual, pistão 7, ajuste 1010. Pegou 1856. Pegou 1856, prossiga. Sente do ativo para autorização. Recife, nível 370. Temos que ter aprovado 390. Copio 39, agora a destinação 37, o gol 1856. Copio 39. 1856, atendendo para Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decolada pistão 10, com curva esquerda no perfil da Puca, transição Aracaju. Aciona 5041 e o controle 120, decimal 8. 390, Upper 58, decola 10, com esquerda, Puca, Aracaju. 5041 transpone 1208, Antônio. Gol 1856. 1856 correto, aperto quando pronto. Tá, de gol 1042, lembrou 68. 042, boa tarde, táxi lento, repórter da Juliette. É a parte da Juliette, então, 42. Vocês aguardem ainda mais 30 segundos para girar mais. Aguardando, preferente. Azul 6973, autorizada, Lema, tem 1-0. Lema, tem 6973. Azul no Golf, para o Cipersol. Saída para Recife. Ferrovia? Confirme a aerovia que vai sair para Recife. Aerovia Upper 58. Saída Puca, transição Aracaju. Dois, são os 24, direito, 1219 do chão. Direito, 1219, obrigado. Pelo menos. Paulo, Salvador, boa tarde. Gol número 2, tá levando a sua escuta. Gol número 2, taxi de Alfa, partindo da Juliette. E a Alfa, chamada da Juliette, gol número 2. 973, deve decolar 120 graus, 109. Iniciando a 973. Para o estacionamento, gol 9755 na posição 06. Gol 9755, vou dar sua equipe de som, rapaz, para táxi. Autorizada, coordenação, semana tarde, gol 9755. Gol no 042, portão previsto ao 06, está sendo desocupado pela companhia, vai manter posições do Juliette. Tá perfeito, 042 aguarda aqui. Meia 01 é o controle, autorizado via chegada Bonf, ajuste 1010. Autorizado via, 1010, ajuste, voo no 60. Para integrar no 62, né? E já cola os 26, controle 208. 08. Voo no 755, quando essa equipe de sol tem condições de puxar um pouco mais a retaguarda para permitir que a aeronave da companhia parqueie no mesmo gate? Positivo, vamos coordenar aqui, então puxar um pouco mais a retaguarda, ok? Afirmativo, muito grato. Obrigado aí. Já coordenado então com a aeronave da companhia, o gol no 042 vai observar o push e parqueia no 06. Ativo visual com mesmo, após 06, 42. O solo, o gol 9755, ficando através do 07, resolve? O 9755 para cima? Fazendo pushback, parando através do 07, resolve? Para o colega? O 1042, o colega está perguntando se ele puxando até o através do 07, você já consegue ingressar ali no 06? Com certeza, conseguimos. 0042, obrigado. Fala, amigão. Antes para Juliette, vou no 602. No 602, ingresso Juliette para 01. Positivo, para Juliette 01, vou no 602. O 2733, solo os 28. Livre esquerda, parte militar, estacionar a frequência livre. Esquerda, parte militar, segura pela coordenação. Boa tarde. Oceano 43, está autorizado em ILS. Autorizado em ILS, é hora para trás. Other ground control, trip 5219. Information Sierra request 5200. Confirm to the other ground, trip 5219, information Sierra is correct. Expect copy number 2. Roger, 5219.

Equipe de som, rapaz, para táxi. Rapaz, táxi, vá. 35219, right to copy? Right to copy, 35219. 5219, clear to Vitória da Conquista, flight level 200. Take off 1810, after take off turn right, arbor departure. After direct Vitória da Conquista. Call code 5063 and Salvador approach frequency 120.8, 5219. Passa 170, chame Recife 13325, alterna 251. 1-2-2-5-2-5-1, Vitor Charlie Oscar, Falk 5063, approach frequency 120.9, RTP 5219. 5219, read back correctly, report red for setup. Report your read back setup, RTP 5219. Salvador, Salvador, Jordão, no 3-0, Rio de Janeiro, Galeão. 6201, informação curso a Sierra. Está autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa direto Bridge, após decolagem, primeira curva direita. Aciona 5040, controle 120.8. Tá, 360, autorizado, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. 5040, 1208, Santo Zulu 1010, Marcos, Marcos, Luz, Copa da Rosa. Ou chama 6201. 001, correto, repartindo, pronto. Vamos passar, estamos na 2010. Apenas o que pediu só um reparto para táxi, 6201. Chamativo, livre, reparto para táxi, ou chama 6201. Fala Salvador, passa ali do 2231, na parte 3, pushback, funcionamento. 2231, vai aguardar fora, puxa número 2, setor. Gente, aguardando, 2231. Para o táxi, Natal. 1856, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, décima 9-5, ajuste 1-0-0-9, bom voo. Recife, táxi na Índia, ponto de espera 18-9-5-14, 1-0-0-9 graus, abatado no trabalho. Cuidado, né? Mantém o gol 755. Ali mantém o gol no 755. Cabo, pushback, poxa, na minha 201. Gente. Só observador 5454 táxi, PLB 43, autonomia de 4 horas, financiador observador. 5415, táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-0-9, bom voo. Parte principal, Índia, 1295, 2231, coração equipe de sol, rebate para táxi, você vai entrar no da trip, vai passar. Sim, vai coordenar, você levando a trip e rebotar para o táxi, 2231. 2191. Direita 219-614. Salvador, acho que é 6143, livrou. 6143, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, táxi lento. Via Alfa, lento, antes da Juliette, 6143. Salvador, muito boa tarde, companhia, espera 090, tá pronto? Ok, observa a nave da companhia correndo ali, mantém. Mantém, 95, né? Milhas de Duna, o Monumento de Arona. Autorizado, ILS X Rei, nome e localizador. Camarão Lote, Monumento de Arona. Mantenha um bom espera. Boa espera, 5-4. E 75, eu estou aos 3-8, controle 208. Obrigado, boa tarde. Ah, meu, acho que possível. Os corredores, ajuste 1009, forma ingressando no Interlagos. Localizador, o gol 1601. 01 complete, final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95. 1009, obrigado, 2231. Fala até 3567, quem tem informação Serra, por gentileza, autorização de tráfego Brasília. 3567, informação Serra, confere, autorizado para Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decolando na pista 10, com primeira curva direita, no perfil da Arbor Elefant. Aciona 5043 e o controle 120 da sinal 8. Exato, 360 Brasília, decola da 10, curva direita, saída Arbor Elefa, Upper Zulu 17. 5043 no transponder, 12080, controle após a decolagem, até 3567. Correto, após quando pronto, 3567. Quarta nessa, quando pronto, 3567. Passa Juliette, o 6143. 6143, é uma deposição de Juliette, o previsto é o 09, vai aguardar a aeronave da Avianca, que devido a obras, aqui na parte traseira do parte principal, não está podendo fazer o push, de modo que está realizando praticamente um reboque. Vai aguardar mais alguns instantes para ingressar. Ok. Salta possível. Manter-se condições visuais, 10009, ajuste, forme próxima ao farol da barra. Autorizado, encerrado para o Juliette Zulu. Confirma. Juliette, estamos no Zulu, para a rotatória. Ok, ingresse Interlagos e forme a rotatória. Júlio Salvador, muito boa tarde, boa noite, 56, passando 2500, ascensão 370. 56, suba o trem 90, saída PUC. 390, PUC, 1856, quando possível, pode coordenar para o de Aracaju. Pede contato com o centro, 1856. Guardado, 1856. Autorizado, alinha Mateus 545. Alinha Mateus 543, direito no João Sol. Obrigado, Zanar. Controle Salvador, o Papa Sanzula, Sanzula, já contato com o João Parado. É minha torre, 1895, Jurete, temos um. Oi, Salvador, passageiro 2231, a ponte espera 90 pronto. Que observe a corrida do Trip ali, mantém. Tem, se a ponte Trip ali mantém 2231. Oi, Salvador, só passando direto do Zulu. Estamos no final do 17, reporte Zulu, em curte na medida do possível. Atenção 10, senhor. Para 10. Ok, então prossiga para a base da 10, que em curso também, aproximação e reporte. Juliette está no Zulu. Na aproximação, o senhor tinha informado o controle que é para 10? Não, negativo, eu não reportei o controle. Ok, é, porque podia ter abreviado sua aproximação. Está autorizado, então dá presente direto base para 10 e reporte. Juliette está no Zulu. Agora para iniciar aqui o colega já foi liberado ali pelo pushback. Para o táxi, senhor Xanar 6201. Estamos com 134 na TOB, 3 horas e 30, alternando a Guarulhos. 01. Autorizado o táxi, o site principal índio, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste 1009. Estão ativa, deixando o táxi, estou achando 6201. 16143, ingresso no Juliette, para o gate 09, vai seguir o follow-me da Infraero, devido a obras. Positivo na Juliette para 09, 1145. Controle Salvador, TP54 no 5, boa tarde. TP54 no 5, boa tarde, suba ao nível 140, direto Coral. Direto Coral, 54 no 5. Sul 4206, após a passagem de tráfego na Avianca, retaguarda, está livre, pode para táxi. Após a Avianca, livre e puxe. 4206. 0, você é 2231. Juliana Pablo, base 1-0, baixada travada. Gente, aguarde a autorização de pouso. Pablo Velo. A lógica chama 21895. Eu acho que eu prossigo para a rotatória, reporte, acho. Estamos no Lulim Pouso, vento 130 graus, 101S. Leta, Angelo. Passaria do decola aos 46, controle 208. Controle 208, 2231. Boa tarde, Torre Rocha, né? 6201. 6201, vou manter o ponto de espera. Antena, obrigado. 01. Bom, que não será possível cruzar 15 milhas no FL 110, 2231. Ok, tá livre para seguir sem restrições para o nível 180. Sem restrições para o 180, 2231. Gol no 856, chama o centro, frequência 12685, alterna 2545. 2862545, corra no 856, grato. Acho que em curta aproximação da presente, reporte final. 6201, alinha e mantém no zero. Ali mantém no zero, chanel 620. 5. Salvador, vai continue até o farol de Itapuã, depois toma proa norte para o cruzamento final no zero, aguardando para girar a base no zero, no 7. Estamos no solo aos 48, direito, 129 solo. Luta, Zulu, confirme parte do destino. Táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, confirme por gentileza o tempo que vai permanecer. Altura 40 graus, 109. Esse decolagem será 620. Iniciando, chanel 620. decolagem. Capuã, presente pro anote no Mike Delta. Aguarde pra girar a base. Vai aguardar Delta. Inclusive pouso no 7, acho que aventou no 50 graus ou no 2, né? Pouso no 7, boa tarde. Romeu Oscar, ou qual é o Mike com Delta Visual, com o quilo Romeu Oscar, mais um laser final da 1-7? Afirmativo. Que mantém a separação, reporte final da 1-7, Oscar, o Delta. Delta, a retaguarda da mesma vai em formação, já com o embaixo travado. 2-3-1? Prossiga, passarelo. Passarelo, por gentileza, voz direto Barreiras, 2-2-3-1. Chamativo. Direto Barreiras, muito grato, 2-2-3-1. Controle da Chanel 6201 na possibilidade valida. Chanel 6201, confirme. Leda, possibilidade valida. Manter o perfil inicialmente devido a tráfego. Afirmativo, vai manter o perfil. Performance inferior. Guarda, cota Galeão. 042, muito boa tarde. Formação CA, confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via Alpes do Luno, 0 da SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena e conforme a rota. Decolou da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta preso Luno 0. Aciona 5061 e o controle 120, decimal 8. 0042, autorizado Daniel, 360, peso Luno 0, Lúcio Barbacena, decola no 0, curva direita, da eu, Leda Bridge, intercepta preso Luno 10. Com preso Luno 10, 5061, aciona e controle 120, 8042. Alô, som. O 1042 foi interceptada sua transmissão até a saída. Só por gentileza, confirma o transponder e o atravesso do controle foi copiado? Partida, tá me ouvindo? Não. O 1042, por gentileza, apenas e o transponder e a frequência do controle. Ativo, senhores, aqui tem uma aeronave transmitindo. O transponder 5061, onde o controle é o 208. Correto, bate quando pronto. Vai fazer um pouquinho melhor a frequência. 3567, por favor, 3, vamos para o prospecto também. 3567, cuidando que pediu solo para paratáxi. Chama para o táxi, 3567. Azul 4206, táxi de parte principal Índia, no ponto de espera, torre 18, décima 95, ajuste 1000. Eu sou o 53, livre táxi, vai estacionar a presença livre. Inicia. Já iniciou o pushback, entra na parada, posição 3567. Afirmativo, que gentileza, para na posição e aguarda a aeronave da Azul passar a retaguarda. Ok, vai parar agora na posição 3567. Quatro, Tango, confere, aguarda a cópia. Quatro, meia, quatro, separa a Puca, transição, Aracaju, pela Golf 677, aguarda a cópia. Quatro, dois, zero, meia, informa que o tráfego das dois já tinha iniciado Puxa, então um pouquinho mais no retaguarda, tem condições de passar com segurança no retaguarda do mês? Se precisar, o 3567 volta aqui para a posição, gente. Muito grato, 3567, mas o nosso azul tem condições de passar retaguarda com segurança. Após a passagem do mesmo, está liberado seu puxa. P564, piloto cópia. Azul 406. Autorizado, né? Decolar. 120 graus, 109 azul. Quem chamou o controle? 564, autorizado para Maceió, nível 190, via Golfo 677, decolando da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, perfil da PUC, transição Aracaju, aciona 5056 e o controle 120, decimal 8. Quatro copiou, sol. Afirmativo autorizado na Oceane, zona 90, via Volk, 677, decola zona 0, primeira curva à direita, da curta transição Aracaju, transformando 506, presente do controle, no 0, decimal 8, no 5464. 5464, após a colagem, primeira curva à esquerda. Positivo, primeira curva à esquerda, 5464. Agora 5 atingimento correto, após quando pronto, trip 5464. Câmara para estacionamento 5464. Afirmativo, 13325, 251, obrigado. Open, pushback. Trip 5219, coordination with the ground, surf, call me for taxi. Report to right for taxi, trip 5219. Estacionamento 5464. 5464, coordenação que pediu som, reporte para táxi, só informe que tem um tráfego da companhia no 05, também acabou de reportar para puxar. Tem condições de puxar junto com mesmo? Afirmo. Sim, então tá livre, reporte para táxi. Ok, obrigado. 206, suba ao nível 370, sai da PUC. 370 na PUC, 4206. O Gol 9601, está sempre na informação, sabe? Do Rio de Janeiro, Galeão, pronto para a cópia. 901, então, confere o número 2 para a cópia. 7, número 2. 3567 da TAN está com 185 a bordo, alternando o Ribeirão Preto com 4 horas de autonomia, pronto para o táxi. Então, 3567, está autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 00. No 00 é o ajuste, autorizado táxi, no ponto de espera, 102, 95, a torre, 3567, um bom dia, Matomar. Estão Zulu frente, aguarda para táxi. Juliette, o Zulu está autorizado o táxi, aporta para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso no pátio principal na Lima, vai seguir follow me da Infraero após Mike, Quebec, na Rio Quebec, pode para cruzamento do ano 7. Massivo. Boa tarde, é 3567, ponto espera da 10, pronto para decolagem. Encerraram as obras da Liga, prosseguir. Lima, Mike, Quebec chamando para cruzamento. Eu vou no 601. Prossiga. Nós ficamos alguns instantes fora da sua escuta, chamou para a costa. Gol 1601, número 2 para a Copa, preparada é o Leda Bridge. Vai, o Leda Bridge, então, número 2 para a Copa, não sei qual. Com 464, pronto para o táxi com 49 a bordo, 2 horas e 50, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Aracaju. 5464, autorizado em frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, com 1010 no ajuste, bom voo. Via pátio, alfa, chave, pronto, ponto de espera da 10, 118, decimal 95, 5464. Tá 4 milhas de coral, serviço radar terminado, chame Leos, frequência 1201. 273, boa tarde, chegada a Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1010. Aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Autorizada, né, mantém. Autorizada, descida, 3 mil pés, ajuste 1010. Boa tarde, 3894, boa tarde, chegada Mari, desse mantém uma centena, redução 2509. Uma centena na Mari, redução 2509, 3294. Pátio, estacionamento do CD. Bridge, uniforme Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, 13 e depois segue o plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 208 é o controle, 5073 transponder, 6259. Cruzamento correto, portão 09, chama pronto para o pushback, 6259. Camará, 62, por favor. Ground trip 5219, 3 hours is 45 minutes, alternate solder, keep on board wait. Do vento 1940 graus, 109. Livre decolar, 1130 graus, 109. Livre decolar, 54, 94. Taxiway India, hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1010, have a nice trip, sir. Approved taxi via April 3, April 1, holding point 10, tower 118.95, altimeter adjust 1010, TP 5219. On board 49, 5219. Roger, 49. Uno 601, cópia. 601, pronto, cópia. Autorizado Galeão nível 360, via rota UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bridge. A frequência do controle 1208, aciona 5074. Obrigado, Elefa 3567. Oi, Elefa, muito obrigado. 3894, desse mantenha 050. 3894, Controle do Salvador, trip 5464. 5464, saída PUCA, suba o nível 190. Em ascensão 190, saída PUCA 5464. Quilo Serra Lima, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. 2000, informe localizador. O Gol no 567, copy. Brasília, nível 360, UP Zulu no 7, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, perfil da Arbor após Elefa. O controle 1208, 5101 no transponder. 30 graus, 101. Eu passei com o CP, 521. Correto, nível 360, portão 07, chama pronto, Gol no 567. Reduz a velocidade 2009. 2009, 3849. 5219 airborne at 09, call 1208. 1208, trip 5219. Ajuste, chama e descida. Salvador, departure control, trip 5219. Trip 5219, climb and maintain level 200 on Arbor departure. 200, Arbor departure, trip 5219. Informação

3002009. 3010-2009, 273. Estamos 017. Ah, 17. E para 17, então as próximas estão autorizadas. Base direita do 17 e reporte final. Positivo, reportará final. Lagoa 042, o pushback acionamento 06. Lagoa 042, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi do 42. Mas o golfe girando final, dando 7, baixar a travada. Eu pouso, Ventura 2-0 graus, 1-0 mais. Lima. 4, passadora, complexo final ILS, torre 118-95. 118-95, 3-8-4. Golfe 1273, desça para 2000, autorizado LS XG. Redução para 170 nós, informe localizador. 2.170 nós, chamando localizador. 273. Atenção, baixo, estação na frequência dele. Salvador, boa tarde, estou 3894, passando aqui até baixar travado. Eu estava com a check, eu tenho autorizado o pouso, viu? Turno 20 graus, meia dúzia mais. Baixou e travou, está 3894. T3, complete final ILS, torre 11895. 1895, obrigado, bom trabalho, 273. 1954. 042, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, ajuste 10, tenha um bom voo. Índia, 1895, 1010, boa tarde, 42. Chana 6259, puxa, Chana, porção 9. 6259, em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Chamará. Salvador, bom 273, marcador externo, baixou, travou. Boa tarde. Ciente, continua, aproximação, guardando autorização de pouso. 273. Para o Quebec Fundamento 2. Sente o gol no 601, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia no 02 e chama pronto para o táxi. Pode, a companhia está autorizada. Três, oito, nove, quatro, solo, 19, direito, 219, solo. Direita, 219, 3894. Seja de pouso, vento 120 graus.